André Cedeiros, o moral de Ibicoara. Aham, tô pressa. Vem, vem, vem. Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta. Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta. Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta. Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta. Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta. Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta. Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta. Eu vou botar só um pouquinho, vem, vem, vem. Eu vou botar para não machucar. Eu vou botar. Joga pra cima no solinho, vai. Dale que dale que dale, dale que dale que dale, dale que dale que dale, dale que dale que dale, vai. Empurra. Alô DJ Wenzel, tamo junto, hein. Swing no high style. E ela é novinha demais, mas diz que já aguenta. Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta. Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta. Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta. Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta. O nome disso aqui é Dodô Pressão, não confunda não, hein. Vai, eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta. Se concentra que eu vou botar, vai gostosa, vai, vai. Vou botar para não machucar. Eu vou botar, empurra, empurra. Vou botar para não machucar. Eu vou botar, vai tremer na bunda, vai tremendo, vem, vem. Dale que dale que dale, dale que dale que dale, dale que dale que dale, dale que dale que dale, dale que dale que dale, dale que dale que dale. Vou botar para não machucar. Vou empurrar, vou botar, vou socar, vaca. Aquele pique. Alô, Mikael do Açaí, tamo junto, hein. Hashtag Burger. Aham, aham, aham. Loxeta Promoções.